ordem de rua. Atenção, 2016. Atenção, do ciclo. Atenção, atenção, atenção, toma cuidado. Atenção, atenção, atenção. Se você não sabe, meu irmão, você vai ficar sabendo. Que eles fazem. Amassada, fome, merenda, escola. O que a criança aprende é no sinal pedir esmola. Gosta de jogar bola, jogar conversa fora. Malandreado, malandrinho, vendedor, fuma marola. Na rua o que se aprende é não vacilar. A mula que carrega o jegue, o professor não vai pra escola. Até uma sola, a tiazinha canta bola. Passa bola, não enrola. Que meu time tá em campo, a família reunida. O som é de praxe, invejoso. Não estica o chiclete, é gilete no pescoço. A mulher sem cabeça e o saci perdeu seu trono. Chega na área, respeita o que vale. Chicote que estrala, quebrada, quebrada. Sujeito é sujeito, conceito é conceito. Nós é maloca, isso não importa, hein? Cada um fala o que quer, cada um faz o que quer. Atividade nunca foi pra mané. Dá licença, nós veio cantar. Quer entender, tem que buscar. Sabedoria de monja, ponte de Londres. Juco, boneco, nem Sérgio, sanfona, xereco, bubu, GG, Glossinei, Andressa, Gia, Via, Camila, Júlio, moleque do prédio. É por eles que eu vivo, é por eles que eu prezo. Me lembrei do castelo, fora do eixo. Beat do beijo, mente avulsa, dedo amarelo. E eu de chinelo largado no centro. C-O-C-N, cada lugar é uma vivência. Disciplina e transparência, eu não ligo pra aparência. Sem deixar de lado essência, tendo um bom coração. Me lembrou da adolescência, quanta inocência perante a violência. Os sonhos se generalizou, mas lembrar ninguém me ajudou. Me sentiu a minha ausência. Máxima benevolência. Acredita quem tem fé, truta para um pouco pra pensar. Será que compensa? Tem recompensa? Corre sua prensa, peço licença ao mal. Se ausenta, abra sua mente. Ainda é tempo, não descarregue o mal. E ninguém você só faz mal. Tudo bem, vem, vai, vai. Me diz como você vai. Tudo bem, vem, vai, vai. Me diz como você vai. Tudo bem, vem. É o rap nacional, o som das horas. De hoje quem falava mal gosta.